Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ao meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 18 dias para você decidir os próximos 4 anos, qual vai ser o destino do seu estado e do seu país. Você vai pegar o seu título de eleitor, vai se encaminhar lá para a sessão eleitoral, vai estar diante da urna com a responsabilidade de escolher os melhores. E eu sempre renovo o meu pedido, pelo amor de Deus, gente, ficha suja não. Ó, a lei da ficha limpa, ela é muito forte. Alguns políticos estavam insistindo em peitar na esperança que fossem conseguir vitórias no judiciário. Só que isso não aconteceu. Lá o candidato ao governo do Mato Grosso, José Riva, o candidato ao governo de Roraima, Neudo Campos, e o candidato ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, chegaram à conclusão que eles não conseguiriam vencer a lei da ficha limpa e renunciaram à sua candidatura. Restam apenas um ou dois casos ainda, né, de políticos que estão resistindo, mas que fatalmente, esses que estão resistindo, estão sendo irresponsáveis, porque mais na frente eles vão cair. Nisso eu não tenho a menor dúvida. Eles não escapam. Político corrupto não escapa da lei da ficha limpa. Então esses que estão insistindo estão fazendo um grande mal ao seu estado, que vai trazer uma instabilidade jurídica muito grande, instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social, porque ou eles caem antes da eleição, se ganhar não toma posse, se toma posse não termina o mandato, né? Então, a responsabilidade está na sua mão. Político, ficha suja, não. Manda esse povo para casa, tá bom? A discoteca do Cleitão apresenta hoje o cantor Gustavo Mioto. A Faculdade da Música traz os mestres Trio Parada Dura, recordando uma gravação de 1977. A frase irretocável de Jufras Mental. E a oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 46. A curiosidade, eu vou passar para vocês, vou recordar um comercial da Grapete, um refrigerante que existia anos atrás aí. Você vai ver como é que se fazia comercial naquele tempo. E minha amiga, hoje a dica de cozinha, eu vou te ensinar a fazer ri-ri com queijo. Você lembra dessa? O Marciano, com a participação do milionário Zé Rico, vão recordar um grande sucesso de João Mineiro e Marciano. A sugestão do Bejar traz a dupla Pedro e Marcelo. Eu começo trazendo aí Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, crudo e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o peito chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites

Rafael Braga, Bebê Querendo Colo, para Maria Terezinha Aguiar Tavares. É Terezinha Aguiar, lá em Araguari, nas Minas Gerais, minha prima Terezinha. Um beijão para você, ela agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar. Um grande beijo, Terezinha, seja muito bem-vinda. Essa dupla fez história. Leandro e Leonardo, Se Essa Rua Fosse Minha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Se Essa Rua Fosse Minha, na interpretação de Leandro e Leonardo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza o seu evento, prepara a sua festa e deixa que a RBM Música leve a alegria dos seus artistas. É só você ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, que você vai levar na sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Sucesso novo de João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você. Música.

toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelha e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, e azucrina, só penso nela. Mas peço a Deus pra me ajudar, essa danada não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar, essa danada não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Mulher, bicho, judiador. Mulher judia demais, não, compadre? Sua mulher não judia demais, você não? Ah, Maria. Por isso é que eu fiz essa canção aqui, viu? Cleiton Aguiar, saudade dela, pra Samara Dairel Ribeiro, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. A Samara é sobrinha do Júlio, sobrinha da senhorinha, né, filha do saudoso Dirceu Dairel e da Fiuca lá de Coromandel. Ela está morando agora aqui em Brasília. Seja muito bem-vinda, viu? Um grande beijo para você. A sugestão do beijar, Pedro e Marcelo, facim, facim. Peça pra alguém me entregar. São coisas simples, tão pequenas, mas quero ficar. São minhas, como você já foi um dia. Mas se quiser eu busco aí na sua casa. São coisas que eu deixei que pra você não vale nada. Mas no calor da madrugada vale tudo pra rever a pessoa. Deixa eu entrar. Facinho, facinho, querendo te amar. Doidinho, doidinho, vai, deixa eu voltar. Pode até ficar com tudo, mas deixa eu entrar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta o sucesso de Pedro e Marcelo, facinho, facinho. O Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Por exemplo, eu não conhecia o trabalho do Pedro e do Marcelo. Fiquei conhecendo por intermédio do trabalho do divulgador Flávio Bejar. Essa é a importância do divulgador, viu? Então, se você quer quiser ter o seu nome divulgado em Minas Gerais, é onde o Flavinho atua, é só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Marciano, Milionário José Rico, Bruno e Marlon Ginigeno e Paula Fernandes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música com certeza fez parte da trilha sonora da vida de muita gente, gravada por João Mineiro e Marciano. O João Mineiro saiu fora do combinado, foi se encontrar com Deus, e o Marciano está aí pelejando. É claro que nunca mais ele vai conseguir atingir o sucesso que a dupla dele tinha, né? Mas eu vou trazer uma canção que você com certeza sabe. O Marciano vai cantar com a participação de Milionário José Rico. Você lembra desta? Esta Noite como Lembrança. Nesta noite que estamos juntos, que eu fique e que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não vi. E vocês? Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sei e não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. Milionário José Rico. Faz dois anos que não é minha e se casou. A quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fica esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sei e não dorme. Confesso que sem você não vou. Isso aí foi sucesso demais. Você lembra desta? Marciano e Milionário Zé Rico, Esta Noite como Lembrança. Para minha prima Cláudia Cristina Scalia, lá em Brasília, minha nova amiga do Facebook. Claudinha, seja muito bem-vinda. Dá um beijo na sua mãe Ieda aí. E muito obrigado por você estar fazendo parte agora do nosso Facebook, tá bom? Essa dupla faz o maior sucesso na região do Planalto Central do Brasil e essa música está pipocando no Brasil inteiro. Bruno e Marlon com a participação de Gino e Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim.

semente do amor. Seiva repleta de vida, acende a caldeira, faz não preparar. Incendeia, faz tudo girar. A miragem da lua ensinou uma dança, menina, que o sol ensaiou. Pra provar que o mundo só é mundo, o oceano só é vivo se o rio desaguar. Na viagem até seu destino, coração menino. Mensageiro do mar, mensageiro do mar, Paula Fernandes, dança menina, para Dani Dalk, de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Dani, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Uma moça bonita, rapaz. Aliás, tá cheio de moça bonita no meu Facebook, graças a Deus, né? No próximo bloco, Mari, seu marido tá reclamando que você tá cozinhando ruim demais. Vou te ensinar a fazer ri-ri com queijo. Já viu falar nisso? Eu também não tinha visto, não. Nós vamos aprender junto, tá bom? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou gravando esse programa hoje aqui em Palmas, capital do Tocantins. Eu estou girando o estado inteiro. Essa semana eu estive em Tupirama, Aparecida do Rio Negro, Figueirópolis, Alvorada, ali na região do São José, em Aliança, em Taquaruçu, em Bom Jesus do Tocantins, Pedro Afonso, Palmas, e vou continuando percorrer o Tocantins, vou andar o Tocantins inteiro até o dia 5 de outubro. Estou fazendo um trabalho na área do marketing político, né, de assessoria de política e comunicação, estou rodando o estado do Tocantins inteiro. E eu quero agradecer de uma maneira assim muito, muito grata mesmo, o carinho que eu recebo, né, de todas as pessoas por onde eu passo. E aqui no Tocantins, acima de 25 anos de idade, todo mundo conhece o meu trabalho, graças a Deus, porque a força dos nossos programas na Rádio Nacional se manteve viva mesmo 20 anos depois de eu ter saído de lá. Impressionante isso, né? Então quero deixar um grande beijo, um abraço carinhoso a todos os meus amigos do Tocantins. Espero passar em todas as cidades, né, e poder abraçar você que me ouviu durante esses anos todos na Rádio Nacional. Uma alegria muito grande poder estar colhendo esse reconhecimento do povo desse estado que eu gosto tanto, que é o povo do estado do Tocantins. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer, comadre, um ri-ri com queijo. Essa receita é uma receita indígena, né? Você vai precisar de palha de bananeira. Você tem que dar uma sapecada nela para ela dar uma amolecida, né? Anote aí o que você vai precisar. Folha de bananeira para envolver os bolinhos, 1 quilo de mandioca ralada e espremida, 300 gramas de queijo da sua preferência, cortado em pedacinhos, 1 colher de sopa de manteiga, 1/2 xícara de chá de azeitonas picadas, sal a gosto, 1 panela mais ou menos com 2,5 litros de água fervendo. Então vou repetir. Folha de bananeira para envolver os bolinhos, 1 quilo de mandioca ralada e espremida, 300 gramas de queijo da sua preferência, cortado em pedacinho, 1 colher de sopa de manteiga, 1/2 xícara de chá de azeitonas picadas, sal a gosto e 1 panela com 2,5 litros mais ou menos de água fervendo. Você vai ralar a mandioca e espremer bem com as mãos. Aí você junta a manteiga, o sal e as azeitonas. Faça o bolinho assim do tamanho de um ovo de galinha, recheando com pedacinhos de queijo e as azeitonas picadas. Aí você enrola na folha de banana e amarra com as tirinhas da mesma palha ou com barbante de algodão. Coloque com cuidado na água fervendo e deixe cozinhar por 30 minutos mais ou menos, até a palha ficar meio escura, viu? E essa receita você pode, se você quiser, substituir o queijo por carne de sol, pode ser por carne moída, por frita, por frango desfiado. Você pode usar a imaginação, né? Uma receita que foi adaptada dos índios, né? Está no livro Cheiros e Sabores do Mato Grosso do Sul, da Iracema Sampaio. Esse trem, aqui tá aqui a fotografia do bolinho aqui. Esse trem deve ter ficado bom demais. Né? Experimenta aí, comadre. Pois você me conta se o trem ficou bom, tá bom? Ri com queijo. Eu nunca tinha visto falar nisso, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, com a participação de Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você, esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Vê se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Vê se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sula Mazurega e Mona Lisa, Acorda Coração, para Giza Santos de São Miguel do Guaporé, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook e do perfil número 2. Giza, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Já vocês não reparam essa voz de taquara rachada minha, não é que eu estou falando mais do que o homem da cobra, viu? Eu converso o dia inteiro, é 2, 3 cidades, 4 cidades por dia, não tem garganta que aguente. E aqui no Tocantins, esse calor doido, você sai do calor, entra no ar-condicionado do carro ou do apartamento, sai de novo no calor, aí a garganta vai pro brejo mesmo, né? Não tem jeito não, mas é o jeito é intolerante. A dupla do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael Cama Vazia. O que elas diriam? Quando a noite cai, as luzes se apagam na cama vazia. Sei que não sou o único em busca de um bem, um amor, um alguém. Mas se eu tivesse você, te juro, meu mundo não teria dor. Como enganar o coração que bate no peito calado e chora, implora carinho, pouco preste atenção, não tem jeito não. Passo as noites em claro, lembrando o sorriso que hoje são tão raros. Pego o telefone, procuro seu nome, mas não vou te ligar. Faz parte da minha vida o que ficou pra trás. Luz no fim do túnel que não brilha mais. Te dei meu amor, sou recebedor, hoje não rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Como enganar o coração que bate no peito calado e chora, implora carinho, um pouco de atenção, não tem jeito não. Passo as noites em claro, lembrando os sorrisos que hoje são tão raros. Pego o telefone, procuro seu nome, mas não vou te ligar. Faz parte da minha vida o que ficou pra trás. Luz no fim do túnel que não brilha mais. Te dei meu amor, só recebedor, hoje não rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Ronaldo Estrada e Rafael Cama Vazia, um abração pro meu amigo Jesus Cortes lá no Coró, ele que é o grande patrono dessa dupla, né? O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, ele vive pesquisando raridades para mandar aqui pro nosso programa, e ele me mandou uma série de comerciais antigos. Tinha um refrigerante, eu acho que em alguns lugares do Brasil ainda tem esse refrigerante. Era um refrigerante à base de uva. Quando eu morava em Belo Horizonte, existia lá, eu gostava demais da conta, né? Então vamos recordar aí essa curiosidade, o comercial da Grapete de anos e anos atrás. Quem bebe Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Beba Grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Quem bebe Grapete, repete Grapete, repete Grapete, Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Era assim que se fazia propaganda antigamente, viu? Era bem, bem criativa, bem gostosa, né? Sempre a musiquinha interessante e tal. Obrigado, viu, professor? Professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Ele é que manda essas coisas pra gente aqui. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou aqui gravando o programa e tomando mel, pó de guaraná, chá. Ei, a vida é boa, mas é custosa demais da conta, né? Aniversariando hoje, a minha ouvinte Maria Pereira, lá de Rio de Contas, na Bahia, Marilene Alves de Souza, Liliane Oliveira, Lívia Guimarães, Lorena Cristina, Sandra Lopes, José Lúcio da Silva, Paulo Prado, Rose Reis, Wanderson Salles, João Carlos Taveira, e tem também, deixa eu ver mais aqui, nessa turma boa, né? Sandra Lopes, Paulo Prado, tá certo, já falei todo mundo. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba o meu abraço, meus votos de muita paz, muita luz e, principalmente, muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer para a gente o Salmo 46, Deus está conosco. Graças a Deus que ele está conosco, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Música.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão mudou de dia e mudou de horário também. Antes era terça-feira às 11 da noite, agora sexta-feira às 10 horas da noite. Ficou mais cedo, o pessoal do interior que gosta de dormir cedo estava reclamando. Então o pessoal da televisão achou por bem atender o pedido do pessoal e diminuiu uma hora, né? Às 10 horas, não baixei mais, porque senão eu vou brigar com a novela e fica ruim para mim. Então, ó, agora toda sexta-feira, às 10 horas da noite, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo... direto no computador pelo site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, agora em novo horário, sexta-feira às 22 horas e o Repeteco no domingo também às 22 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gustavo Mioto, Ela Precisa Saber. Bateu às 4 horas. Levantei do sofá, tudo girando. O filme já acabou faz muito tempo. E olha eu aqui de novo te lembrando. Um café amargo só pra me acordar. Duas blusas, me enrolei num cobertor. Tudo isso pra ver se esse frio vai passar. Mas nada supera em mim o teu calor. Faz 3 noites que eu não durmo na minha cama. Tem seu cheiro e o desespero já começa. E o tapete da minha sala já virou meu companheiro de noitada. E ela precisa saber que eu tô tonta. E ela precisa saber que eu penso em nós. Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. E ela precisa saber que eu tô tonta. E ela precisa saber que eu penso em nós. Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. Ela precisa saber. Um café amargo só pra me acordar. Duas blusas, me enrolei num cobertor. Tudo isso pra ver se esse frio vai passar. Mas nada supera em mim o teu calor. Faz 3 noites que eu não durmo na minha cama. Tem seu cheiro e o desespero já começa. E o tapete da minha sala já virou meu companheiro de noitada. E ela precisa saber que eu tô tonta. E ela precisa saber que eu penso em nós. Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. E ela precisa saber que eu tô tonta. E ela precisa saber que eu penso em nós. Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. E ela precisa saber. E ela precisa saber. E ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. Ela precisa saber que eu tô tonta. Ela precisa saber que eu penso em nós. Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado. Ela precisa saber. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Gustavo Mioto, Ela Precisa Saber. Você gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, de 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Olha, essa turma que eu vou trazer aqui foi um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos. Cada disco que eles lançavam na época não tinha CD, não. Era o famoso long play. Era um disco que vinha com 12 músicas. Eles lançavam um disco com 12 músicas, estourava 8, 10. Era uma coisa impressionante, um sucesso atrás do outro. Depois teve um grave acidente, né? Eles compraram um avião que estava fazendo show demais. No primeiro voo do avião, o avião caiu e o Barreirito teve um problema, que fraturou a coluna e nunca mais voltou a andar. Depois, algum tempo depois, ele faleceu e os outros dois continuam por aí, né? O Creone e o Mangabinha continuam por aí, mas eu quero recordar um sucesso de 1977. A Faculdade da Música apresenta os mestres Trio Parada Dura, Paineira Velha. Eu encontrei a paineira velha abandonada no meu sertão. Foi derrubada há muito tempo pra tirar dela um caixão. E o ranchinho já carcomido desse pó seco sem lutou. Foi testemunha da esperança e a paineira é a lembrança de um amor que há tempo. A sombra paineira velha já fez pousada os boiadeiros. De vossos galhos tem a cruzinha que foi fincada no terreiro. As suas flores também secaram pra muito longe o vento levou. Apesar de estar derrubada, as suas cascas tão ressecadas, o nome a Deus ainda ligou. O meu destino, paineira velha, é justamente igual ao seu. Sofremos juntos muita saudade, fiquei no mundo e você morreu. Essa história muito tristonha, paineira velha, nossa dor. Nosso drama foi revelado, choro cantando o seu passado, até o dia que eu também vou. A Faculdade da Música apresentou os mestres Creone, Barreirito e Mangabinha. Trio Parada Dura, Paineira Velha. Um sucesso do passado, um sucesso do momento. Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor. Já pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, o sexto mandamento, ela não vai te esquecer um só momento.